te. Vou na levada venenosa acompanhando o beat. Ei, hey, já se foram os momentos tristes. Tô com mais sorte enrolada, então me passa o beat. Ah, 20 anos com pouquíssimos recursos. Hoje eu posso dizer que vivo uma vida chique. Ah, milhão, eu nunca tô cansado. Tipo, meu cartão, tô sem limite. Me sinto voando mais alto, mais milionário, mais gato e bem longe da crise. Ei, hey, vamos fazer o seguinte. Acho que eu vou ligar pra aquela mina gostosa. Ei, hey, que tem aquelas cinco amiguinhas. Se todas são juntinhas, a cena fica perigosa. Ela diz que não é do job normal, mas eu também amo se for faixa rosa. Delicada, arrumada e bem cheirosa. É inteira do jeito que o Pedro gosta. Eu passo de foguete na quebrada. Só com a mais aguda pra poder roncar. Lembro bem do tempo que já foi pior, mas vi que meu destino nunca foi tá lá. Motivos não me faltam pra comemorar. Champanhe diariamente pra nós estourar. É uma taça de ouro que vamos brindar. Me resta só gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Yeah, me resta só gratidão. Oh, gratidão, gratidão. Yeah, me resta só gratidão. Levanta pra fazer cifrão. Que sua puta faz ali na cama. Onde tiver meu dinheiro eu vou a milhão. Quero a conta transbordando grana. Não se pega na sua ambição. Porque o preço sobe com a demanda. Nessa luta se tu perde a cabeça, uma hora a conta chega e vem a cobrança. Yeah. A cada vitória me vem uma lembrança. Yeah. Minha felicidade é de uma criança. Yeah. Qualquer sonho com muita luta se alcança. Persistência mais perseverança. Perca tudo, mas não perca a esperança. Levanta pra fazer cifrão. Que sua puta faz ali na cama. Onde tiver meu dinheiro eu vou a milhão. Quero a conta transbordando grana. Não se perca na sua ambição. Porque o preço sobe com a demanda. Nessa luta se tu perde a cabeça, uma hora a conta chega e vem a cobrança.